Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje... ninguém, só eu. Essa é a segunda metade do podcast sobre Michael Jackson, ok? Este é o lado B. Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Disco dele aí foi lançado 4 anos depois, foi lançado em 1991, e durante um longo tempo na carreira do Michael, esse foi o último disco autoral, né, não um álbum de coletânea nem nada, foi um disco assim, completo, que foi o disco Dangerous, que ficou durante um bom tempo aí, e é um disco muito importante porque é onde nós temos lá o Michael já no fim do tratamento dele, né, pra se... por causa da vitiligo, então já é quando a pigmentação da pele dele toda já tá ausente, ele já tá super branco. Porque foi forçado, né, Edu? Eles resolveram acelerar o processo pra ele não ficar todo manchado, né? Isso, porque ele já tava começando a aparecer com manchas no rosto e tudo. Então eles tiraram toda a pigmentação, não do corpo inteiro, isso é um fato que é importante de citar. É, não foi do corpo inteiro, algumas partes do corpo dele ainda tinha pigmentação, nas pernas, no peito, ó, me parece que nas pernas, não, apenas, no peito, ele já tinha feito todo. Essa é uma toda. Coisa, uma curiosidade que eu não sabia, Edu. O que tu não sabia? Eu achei que tinham removido totalmente a pigmentação dele. Não. Nas pernas ele ainda tinha. Eles tinha deixaram boa parte. Com, né? E a bunda, Edu? A bunda era branca, preta, como é que era? Caraca, dá pra desistir do cast? Eu não vi. Não. Olha aí, cara. Essa aqui é O Edu se perdeu, cara. Foi, nossa, velho. Foi tenso. Você vê como é que foi, como é que é o negócio, né, cara? Até o Edu se perdeu nessa piadinha, cara. Então... eu fiquei, velho. O Edu na época era garoto. Cara, O Dangerous tem algumas coisas aí super importantes. A primeira delas aí que a gente vale citar, que é o clipe de Black or White. Pois é, cara. Que foi um clipe, tipo assim, tapa na cara de muita gente, um grito extremo contra o preconceito, seja ele de gênero, seja de raça, seja de classe, seja de etnia, né? É um tapa na cara. E ele figurou aí, fez muita polêmica por conta disso, porque muita gente aceitava e achava a ideia interessante, muita gente criticava a postura que o Michael adotou para poder lidar com todo o preconceito que ele também estava sofrendo, com toda a crítica, com todo o assédio que a mídia estava colocando em cima dele por conta da despigmentação da pele e tal. Então o Black or White foi uma música muito influente, cara, que até hoje, em vários grupos de combate ao racismo, ao preconceito, à homofobia, à xenofobia, essa música, ela ainda é muito considerada, saca? Porque o clipe dela mostra justamente, né, é como o refrão diz, né? Não interessa se... você é meu irmão, não interessa se você é branco ou negro, no sentido de somos todos um. Sim. Né, cara? Bem o Rei Leão. Somos um. Cara, nada, absolutamente nada disso leva em consideração etnia, sexo, raça, cor, enfim. A única coisa que me importa é se a pessoa é gaúcha ou não. Aí. Tá foda, velho. Tá foda mesmo. Mas aí eu tenho curiosidade sobre essa música aí, esse álbum aí. Uma curiosidade dela é que é mais um clipe que a gente viu ao vivo no Fantástico. No Fantástico, a estreia dele foi no Fantástico. E véio, todo mundo parou pra ver, né, cara? Diga se passagem. Isso. Chamada do Fantástico, né? O clipe do Michael Jackson, babá. E uma curiosidade que eu tenho sobre esse clipe é que teve uma parte que foi removida do clipe. Não sei se vocês já viram. Sim. Que é a parte que ele destrói o automóvel lá, né? Sim. Tem um efeito que ele vira, ele destrói o automóvel, depois ele vira uma pantera e sai dali, né? Isso, aí eles resolveram tirar, porque achavam que poderia incentivar a violência e coisa e tal. Hoje em dia, todo mundo jogando GTA sabe que isso é bobagem, não influenciar em absolutamente nada, né? O que influencia esse tipo de coisa é 20 centavos nas passagens. Caraca, o Temblor acordou inspirado de um jeito hoje que, meu Ou Deus. Ou desinspirado, cara. Né, cara? Sei caraca, lá, né? Cara. É desculpa unstoppable. Desculpa aí, pega o cast. Não, unstoppable. E esse é o clipe do Macaulay Culkin, né? Também. Não é? Não é. É, sim, não. Macaulay Culkin não toca no começo? Claro que é. É esse mesmo. E até que ele toca a guitarra lá e manda o pai dele pra. E ele tá com o. Aquele ator que fez o Sr. Wilson do Denis do Pimentinho. Sim! Não é. Desculpa, não é, me enganei. Outra coisa que eu ia falar bacana é que, se eu não me engano, quando esse clipe foi lançado, ele foi uma inovação de tecnologia. Porque aquela parte que mudam os rostos lá nunca tinha sido visto também. Sim, foi um efeito, foi algo inovador, aquele efeito de morph lá pra transformar os rostos lá. Putz, que era muito perfeito. Né? E a sincronia foi muito perfeita, que você viu o rosto mudando e cada ator, cada atriz tava na sincronia de cantando, o movimento facial muito que ele é perfeito, se você assistir hoje ainda é perfeito. Cara, a transformação perfeito. Assim, é muito perfeito, é muito bem feito. Tem que inovar, né? O nome dele é inovar, então não me surpreendeu. E mais uma vez, ele inovou nesse disco, né, chamando o Macaulay Culkin pra fazer o clipe do Black or White, que na época era o ator mirim de maior sucesso nos Estados Unidos, tava bombando no mundo inteiro. Isso. E mais além dele, ele também chamou nesse álbum pra fazer um clipe junto com ele o Ed Murphy, que nessa época tava estourando. Foi lá nesse mesmo álbum? Da pesada. Foi nesse mesmo álbum. Na música Remember the Time. Remember the Time. Back and forth, then we did again. I bet you're already known. window. We'd stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember? Inclusive, não é só o Ed Murphy, né? Magic Johnson está lá também. O Magic Johnson, que né, na época tava fazendo um puta sucesso jogando no Orlando Magic. Tem mais um, tem mais um. O Ed Murphy, que tava lá fazendo sucesso com o Tiro da Pesada. Desculpa, Edu, mas o Tiro da Pesada é de 84. O Ed Murphy já fazia sucesso há muito mais tempo. Ele só era famoso. É porque é o filme que eu lembrei, cara. Né? É, talvez um Tiro da Pesada 3, que eu não sei de quando é. O Rápido do Garoto de Ouro é dessa época. Dourado, é, dourado. Né? Fala direito essa porra. É, o filme do Um Tiro da Pesada 3 é de 94, então é bem provável que na época ele era o filme atual dele. Era o 2. Mas o Ed Murphy já era famoso nessa época aí. Ô, cast do Ed Murphy, bombando, por favor, né, gente? É, Tim Blue, você falou que tinha mais... Tim Blue não, Supão, você falou que tinha mais algum famoso? Tem mais um. Porra, na música, a música Jam, desse mesmo álbum aí, quem participa é o Michael Jordan, cara, participa do clipe. Ah, sim, sim, é verdade, justo. É desse mesmo álbum também. Do mesmo álbum. Então é... Uma observação da música Black or White, é, assim como Bad, ela tem uma pegada mais rock também, essa música. Ela tem uma guitarra muito presente na música. E assim, obviamente que o cara era um ícone pop, mas cara, quem curtia rock, você acabava ouvindo as músicas dele pela pegada de guitarra que tinha, assim, cara. Muitas músicas tinham essa pegada. E Black or White tá na lista, cara. Ô Zupão, pô, quem me conhece sabe o amor que eu tenho por Muse, né? Então, sabe que eu não escuto praticamente nada, assim, perto de uma pessoa normal não conheço nada, não escuto porra nenhuma, mas as músicas do Michael Jackson, as mais famosas, me agradavam o som, cara, não achava nem muito alto, nem muito baixo, assim, digo, em matéria de barulho, assim, rock. Não é nada, não ser agressivo, tá? Assim, né, o som. Não é, exatamente. Pra mim, agradava, cara, e eu curtia as músicas do Michael Jackson. Né, cara, a maioria das músicas dele são legais de ouvir, assim, ainda que a você maioria, não conheça. Não, mas as boas são... Cara, e esse álbum também, o Dangerous, fez com que ele criasse, em 1992, a Heal the World Foundation, que é a fundação lá filantrópica que ele tinha, que ajudava milhões de crianças aí ao redor do mundo. Ah, que eles fizeram aquele clipe também? Aquele clipe é o We Are the World. A gente, ele é mais antigo. A gente acabou deixando passar o ponto aí do We Are the World, né, cara? Que foi mas já passou, já? Já, foi já antes passou. Disso. Ah, mas fala aí, foda-se. Ué, a gente que manda nessa merda. Né, cara? Aí, a Heal the World Foundation, que aí é tipo uma continuação do que ele já tinha feito lá no ano de 1984, que ele juntou... lá no ano de 1985, quando ele se juntou com o Lionel Rich e o Quincy Jones pra uma campanha pra juntar fundos lá que chamava USA for Africa. Então eles fizeram a We Are the World. É essa mesmo. Aí eles chamaram vários artistas, cara. Entre eles aí tava a Cyndi Lauper, Diana Ross, Ray Charles, até o Stevie Wonder participou da música, saca, velho? Cara, mas tem muito... E a música ganhou 2 prêmios Grammy, né? Que foi a canção do ano e a gravação do ano. Meu pai tem o vinil desse We Are The World, cara. Eu escutava isso igual louco quando eu era criança, cara, essa música aí. Como seria escutar algo que nenhum louco? Se pulando, batendo não, na parede. Não, cara, de escutar muitas vezes, repetitivo, cara. Eu escutava a música. Chegava a fazer lombada no vinil. É, pois é, cara. Quase furando entendi. O vinil, cara. Entendi. Né? Aí, cara... Olha o Tim Blue infartando. Escutando que nem um louco, eu fico imaginando... Cara, eu não gosto muito dessa música, não, cara. Que nem o Macaulay Culkin quando descobre que tá sozinho em casa, é, tá ligado? É, tipo... Me esqueceram de mim lá. Supomos escutando música dentro de casa. Eu tinha aí uns 4, 5 anos, cara. Eu ouvi isso aqui pra caramba, cara. O Zupão pira hoje com a abertura do Machine Cast. Imagina na época que ele fazia com o Michael Jackson, cara. Pendurava no lustre, saía se enrolando, sei lá o quê. Meu Deus, olha aí. Né, olha aí, Zupão. Então, viu? Aí no. O Eduardo nem aí pras nossas piadas, cara. Porra. O Edu tá concentrado, cara. Relaxa, Eduardo. Fica imaginando a bundinha do Michael Jackson. Nossa, relaxa. Cara. Oh, meu Deus. Coitado, cara, velho. Ô, velho, aí, ó. Olha lá. Ah, cara. Pô, agora aí, ó. Ah, velho. Agora... Te perdeu. Deu tela azul no Eduardo. Da tela 10, da tela branca aí, ó. Da tela com vitiligo. Sua vaga no inferno está garantida, Xingu. Deu a tela malhada nele, né, pra isso. Ai, meu Deus. Mas Deus. Então, cara, nessa época aí do Dangerous, né, com toda essa coisa que o Michael fez aí com o lançamento do Black or White e tal, que ele levantou muito a mídia pra cima dele e tudo, ele começou também a ser alvo de muitas críticas, e dentre elas começaram a surgir aí os primeiros, as primeiras acusações de casos de assédio sexual, saca? E isso aí, cara, transtornou muito a vida do Michael, conturbou muito, ele ficou muito deprimido por conta disso, teve muitos problemas e tal. Ele ficou um tempo aí, em 95, ele lançou um álbum de coletânea, né? Não tinha nenhuma música autoral. Mas, se eu não me engano, Edu, esse álbum de coletânea foi pela Motown, não foi, não? Foi pela Motown. Isso é curioso, porque ele tinha saído da Motown, foi pra Epic, depois foi pra Sony, agora voltou pra Motown. Isso, aí esse álbum da Mas da sempre continuou coletânea, sendo Epic. Não, cara, esse álbum foi da Epic mesmo, cara, não foi da Motown, não. É, eu acho difícil o cara ser épico e depois deixar de ser. Cara, eu vou dar uma olhada aqui, Zupão, mas eu acho... Minha pesquisa aqui tá... Eu acho que é Motown, hein? Esse álbum que vocês estão falando é o History. Não, o History é depois desse. Não, o History é álbum autoral. Tá, quem é que acha que é Motown, hein? Eu acho, Edu acho. Tá, eu também acho, pronto, vamos lá. Tá bom, vai, perdi. Aí, esse álbum de coletânea, né, o The Best of Michael Jackson... Ah, é muito bom decidir as coisas assim, cara. Ele giliza um monte. Eu queria tomar essas decisões no dia a dia. Chegar o que você acha, eu acho isso. E você acha, ganhou, levou. Leva. Ô Edu, vamos começar a adotar isso pra gente não ter mais aquelas discussões infinitas. Não é? Quando for entrar no loop infinito, faz a votação. Boa. Quem é que acha que a gente tem que acabar o cast agora? Aí? Acabou, deixa eu desligar aqui. Aí não, pô. Então, cara, aí o The Best of Michael Jackson, que foi esse disco de coletânea, deu um sucesso bacana. O Michael resolveu fazer um álbum duplo, chamado History, em 1995 também. E o History é um álbum que tem Past, Present and Future, ou seja, ele traz o primeiro disco com coletâneas de músicas, né, estão as mais famosas ali. Aí é claro que tá lá Billie Jean, The Way You Make Me Feel, Black or White e tal. E o segundo disco, que é um disco de músicas autorais. Aí desse disco tem duas músicas aqui que a gente merece comentar elas bacana aí. A primeira é Scream, que é a música que ele canta junto com a irmã dele, a Janet Jackson. clipe dela é bem legal, cara. Cara, e curioso sobre o clipe, é um dos clipes mais caros da história. Ixi. Saca? E, aliás, vou retificar aqui. Ele é o videoclipe mais caro da história. Ele custou cerca de 7 milhões de dólares e foi certificado pelo Guinness em 2006. E desde então o livro não registrou nenhum outro videoclipe. Ou seja, cara, aí tá o álbum que ele fez o videoclipe mais caro da história. E o clipe é muito foda. É muito legal, cara. O clipe, cara. É muito foda. Eu vi a primeira vez esse clipe aí no saudoso programa Clipe Mania, que passava na Rede TV com a Fernanda Lima. Caraca. Caraca. Esse eu não lembro, não. Eu lembro desse aí. Cara, eu lembro, porque eu era muito fã de clipe. E naquela época, MTV só pegava se você tivesse TV por assinatura. Parabólica não pegava sinal da MTV. Não era um sinal aberto. Então, o único canal que tinha alguma coisa que a gente pudesse ver clipes era esse programa da Rede TV. Só que ele era tipo um programa de top 10. Caralho, ligava. Eduardo, eu tô vendo aqui o clipe. Sério, isso, tu gostava disso? Caraca. Velho, o clipe é muito legal, cara. É onde a gente diferencia o fã de quem só é entusiasta mesmo. enfim, segue. Aí a gente gravava com fita cassete esse programa, saca? Só que como ele era um programa de top 10, tipo assim, todo dia eu praticamente ia repetindo as músicas, que o pessoal ligava, pedia as mesmos clipes, não sei o que. Tu tinha vídeo cassete nessa época? Não, fita cassete. Falou. Só pra pegar o áudio. Não, vídeo cassete. Só o áudio. Não, era vídeo cassete mesmo, era. Eu gravava com vídeo. Eu gravava o clipe, ô. Ué, não sei, vai que ele queria o áudio. Ele falou cassete, eu entendi áudio. Não, é vídeo cassete. Ele tinha vídeo cassete e gravava numa fita VHS. Então tá bom. Numa fita VHS. É, isso. Tipo assim, era uma fita, você gravava em modo de 6 horas pra poder. Modo EP. Tirar, isso aí. E depois que você cansava, você apagava o que tava na fita, gravava outra coisa. E aí ficava uma porcaria. Só pra te ter uma ideia, eu nessa época eu gravava, não sei se é nessa época, mas enfim, o meu videocassete eu levava pra locadora e gravava eu jogando Resident Evil pra mim assistir depois. Puta que pariu, velho. Sério, cara? Ainda vou falar disso. Caraca. Aí. A gente chegou a fazer isso, eu e meu primo, a gente fez com Ultimate Mortal Kombat, a gente ficou gravando os Fatalities. Olha aí. Cara, e a outra música do Michael que a gente tem que comentar desse disco, que é super mega foda, é a música que ele gravou aqui no Brasil com participação do Olodum, que é They Don't Care About Us. Essa música é polêmica. Que era About Us. É, da música, cara, eu não lembro. Eu só lembro dele atropelando o guri lá. Meu Deus, cara. Essa música, ela é muito foda, porque ela é ao mesmo tempo, né, um grito contra o preconceito social, a discriminação por classes e coisa e tal. Um pedido de ajuda, né, tipo assim, prestem atenção nas crianças, nas classes mais baixas. Meu olha Deus, a situação, como é que tá. Que ironia, prestem atenção nas crianças, mas passa por cima de um. Que merda. Ah, não, ele tava falando certo, mas ele tava falando certo, presta atenção, não faça igual eu, entendeu? É, exato, faz o que eu falo, não o que eu faço. Meu Deus, cara, a cena dele lá no hospital, quando ele foi visitar o rapaz lá. O rapaz, até pouco tempo, ele apareceu na TV de novo. A cena dele batendo fotografia com o menino, na época era um menino ainda. Ele meio que pega, puxa o rosto do guri e cola nele, assim, tá ligado? E o guri, assim, todo rachado, todo quebrado, tá ligado? E o guri, assim, com a cara, assim, ah, não me puxa. É muito bizarro. E outra coisa legal da música, cara, é o arranjo musical, saca? Você combinar o estilo pop do Michael com o arranjo, de batida, né, do Olodum, que é só os instrumentos de percussão, né? Que diga-se de passagem, ficou muito bom, cara. Ficou muito legal, cara. Muito bom, cara. Muito legal. O arranjo sonoro dessa música é muito foda, cara. É massa mesmo. Cara, é muito bacana. Eu não gosto do clipe, eu gosto da música. Cara, essa música aqui, ela tem uma outra polêmica aqui, que é o seguinte, de outros álbuns, o Michael já vinha lutando contra... contra a pressão, a atitude das gravadoras. Ele era um cara que brigava muito por isso, porque... Ele dizia que as gravadoras roubavam, queriam ganhar, eram, assim, muito gananciosas, sabe? Não dava, não faziam pagamento justo pro artista. Ele tinha uma luta dessa contra gravadoras aí. E essa música marca um pouco essa época, porque depois dessa época aqui, dessa música, desse álbum, ele começou uma decadência, assim, não uma decadência, mas ele começou a cair muito. E reza a lenda aí que é uma retaliação de gravadoras contra ele, dele ter falado muito, assim, literalmente ter botado a boca no trombone, vai. Ele vinha a público e falar em entrevistas. Deu assim, que ninguém tinha coragem. Pois é, cara, tanto nas músicas quanto em entrevistas, assim, fala mal de gravadora, inclusive da gravadora dele. Ele falava muito mal, assim. E reza a lenda que esse lance dos abusos, dos casos de abuso sexual, tal, de pedofilia, é tudo coisa inventada, assim, cara, que as gravadoras faziam pra tentar derrubar o cara, porque o cara falava muita merda, sabe? Olha aí, cara, olha só, cara, primeira vez que eu escuto... Mas isso foi isso aí antes ou foi depois das declarações? Porque a pedofilia não começou antes, bem antes? Sim, o lance de pedofilia é antes, mas ele já vem nessa luta já de outros álbuns, não é desse álbum aqui, não. É de outros carnavais, assim, que ele teoria vem... Teoria da conspiração, olha aí. Tanto é que os casos foram arquivados, não teve prova nenhuma, e ele não pagou condenação nenhuma com relação a isso, entendeu? Olha só, legal. Não é, cara? Quem nunca dormiu com um garoto, né? Maior de 18, hein, pelo amor de Deus, cara. Garoto bombom? Nossa. Sim, eu já dormi com uma caixa de bombom garoto do meu lado, cara. Puta que eu não aguentei também, comer tudo e dormir, entendeu? Eu já fiz isso também. É? Você dormiu com garotinha, então acordou cheio de garotinhas, né, em volta. E escovar o dente que é bom nada. Foi dormir com o dente que parecia um... Ai, ai, ai. É, vamos deixar, vamos passar, né? Vamos, cara. Edu. Então, continuando, cara. Aí ele lançou o próximo disco autoral dele. É semi-autoral, semi-remix, né? Que ele tem uma mistura aí. Que é o álbum de 1997, que é o Blood on the Dance Floor. Que é o codinome History in the Mix. Que ele tem aí 5 músicas autorais. E depois tem mais 8 músicas aí remixadas. E dentre essas músicas autorais aí, a música que fez mais sucesso é a Ghost. A música Ghosts aí, que ganhou um clipe que tem nada mais, nada menos do que 60 minutos de duração. Be É um filme, praticamente, velho. Um filme, né, cara? É, o Michael fez aí uma espécie de revisitação ao que ele tinha feito previamente no Thriller. O Ghosts também é um clipe envolvendo sobrenatural e tudo, só que dessa vez são fantasmas, né? Aí ele monta toda uma história, que tem uma cidade, tem um castelo mal-assombrado na cidade, e junta um pessoal da cidade pra ir até esse castelo, sendo guiado lá por um cara que é totalmente cético, não acredita em fantasma nem nada. E o Michael, ele, né, se mostra lá como sendo um fantasma, um anfitrião da casa e tudo, e ele entra em uma disputa com esse cara pra mostrar: você acha que eu não consigo te assustar, que você não tem medo? Então beleza, você vai ter medo agora. Aí ele começa a chamar os fantasmas que abrigam a mansão, e igual no Thriller, tem toda aquela cena, coreografia com todo mundo dançando em sincronia, fazendo os passinhos e tal, que é muito bacana também, cara. É muito legal, porque como são fantasmas, em vários momentos da coreografia, tipo assim, tem um pessoal dançando no chão, um pessoal na parede, um pessoal no teto. Aí eles vão dançando, andando, eles vão da parede, aí vai andando pelo teto, vai andando pela parede, vai andando pelo teto, aí para, começa a dançar e mexe com o pessoal. É muito legal, cara. Tem uns efeitos muito bem bacanas, muito bem bolados, muito bacanas. Nessa época o Michael já tava casado, já, né? Eu acho que já, né? Porque acho que ele casou em 94, 95, por aí. Cara, se não me engano, ele era casado com a Lisa Presley, que é filha do Elvis Presley. Ele casou com ela em 94. É, né? E ela participa do clipe da música... Cadê aqui? You Are Not Alone. Saúde. Ah, que é do... Obrigado, Bu. Que é do History. Que é o anterior. Isso. Que diga-se de passagem, no clipe do You Are Not Alone, é justamente quando ele aparece com aquele cabelinho chanelzinho dele, cortadinho e tudo. Primeira vez que ele aparece sem o cabelo comprido. Caralho. Sem cabelo. Eu acho que ele era mais bonito de cabelo comprido, cara. Mais bonito? É, ué. Eu posso falar que ele era mais bonito. Ué? Ué? Não pode falar, não? Ué? Por que que eu não posso falar? Ué, por isso que eu tô te perguntando. Eu tô estranhando você falar, ué, ele era mais bonito. Eu não sei por que só tu pode falar, ué, eu posso falar. Qualquer um pode falar que ele era bonito. Então. É, qualquer um pode dizer que eu sou bonito, mas ninguém vai mentir. Não, aí não. Não. Cara, mais bonito eu não sei, mas acho que combinava mais com o estilo dele pop, assim, de dançarino e tal, o cabelo grande. Mais bonito eu não sei, olha só em cima do muro, ó. É bem claro. Não, mas assim, mais estiloso, cara, tô dizendo. Aí, cara, então a gente fica um tempinho aí sem outros álbuns do Michael. A gente tem apenas alguns relançamentos. Em 2001 aí, alguns álbuns dele foram relançados em versão especial. Então a gente tem o relançamento do Bad, do Off The Wall, do Thriller, até ele lançar também em 2001 o outro álbum autoral dele, que é o Invincible. E do Invincible aí a música mais famosa seria You Rock My World. Música lá, que ele faz o clipezinho de Gangster, que também é bem legalzinho. E aí o Rock My World, cara, tem participação de alguém famoso, que eu esqueci agora quem que é. Tem, não é o Chris Tucker, cara? Vou ver aqui agora o Rock My World. Ah, eu gostaria tanto de poder ajudar, mas não sei nem como se escreve. Só ri, né, espalha? Sacanagem, hein? Não, tipo, pera aí, vou escrever aqui pra ti, cara, porque eu sou teu camarada. Não, fica rindo da minha... Nesse graça. Clipe aí do You Rock My World, cara... Na próxima encarnação eu vou nascer. Ah, rico, é o Notorious Big. É o rapper Notorious Big. Notorious B.I.G. é o famoso. É. Aí ele também, ele grava esse clipe, né, o Rockma World, junto com um rapper notório lá dos Estados Unidos, que é o Notorious B.I.G. E é um clipe até legal, cara. Não chega aos pés de Smooth Criminal, infelizmente. É, ele lembra um pouco o Smooth Criminal. É o ambiente, tem né? Tem alguns passinhos da hora que ele faz igual, assim, na hora que ele vai andando pra distanciar dos gangsters, assim, ele vai fazendo igual no Smooth Criminal e tudo, mas não é tão legal. E o Invincible, deixa eu ver. Acho que foi o disco que menos vendeu dele, né? É, aí eu acho que ele já tava quebrando, né, gente? Se é que já não tava quebrado, né? Que ele tinha lá, pra quem não sabe, ele tinha Neverlands lá, que... Tinha o que, Blue? Neverland. Neverland, não foi o que eu falei? É Neverland. Neverland. Não, é Land. Mas é que eu tenho um problema com S, eu não sei quando eu uso, quando eu não uso. Nesse caso, não use. Tá. Neverland. Deita aí que uma hora sai, olha. Ok. Ah, vai lá, vai lá. Mas aí então ele, né, com essas loucuras, digamos que... Não é loucura, porque o cara tem dinheiro, o cara pode, então não é loucura. Pô, o que você tá falando é que quem tem dinheiro pode fazer loucura, é isso? É, isso aí. E tá. Então ele criou lá a Terra do Nunca lá dele, porque ele tinha aquela ideia do Peter Pan, né, de não crescer nunca. E aí fez praticamente uma Walt Disney lá na casa dele, né, uma Disneyland, aliás, né. O Walt Disney é a do Mickey e a Disneyland é o parque de diversões. Tem diferença aí pra quem não sabe, ó. Luta também é cultura. Então, esses luxos que ele se dava aí de gastar milhões e milhões, meio que tava quebrando, né? Porque já não tava vendendo mais tanto quanto antes, e mais ainda a conspiração aí que o Zupão afirmou aí, sim, que existia, né? Porque isso era verdade, o Zupão falou, é verdade. Então é óbvio que ele tava sendo prejudicado aí pelas gravadoras. Nem vamos discutir. Não, o Zupão falou, eu acredito. Eu falei, tá falido, cara. É, a gente não comentou, mas, né, já falando do Invincible, que não vendeu legal, os outros dois discos dele, né, que compõem os cinco dele, que ficaram entre os mais vendidos, são justamente o Dangerous e o History. Ou seja, ele emplacou cinco discos em sequência na lista dos mais vendidos da história. E justamente o último álbum autoral da carreira dele, que é o Invincible, ele deu essa capengadinha aí, não figurou entre os mais vendidos da história. Mas nem por isso se torna um álbum ruim, cara. O Invincible tem muitas músicas muito boas. Ah, não foi mais vendido, eu acho que é ruim, cara. Tem que ser o mais vendido. Ser o mais vendido, porque, né, senão é ruim. Aí, cara, de 2001 pra frente aí, a gente teve várias coletâneas do Michael aí. E mais suspeitas de pedofilia, não foi? Depois dos anos 2000? É, voltaram, né? Voltaram, os casos. Voltaram. Mas tem uma polêmica bem grande dele aí, que é em 2002, né? É, ele chegou a ser preso, né? Não sei se ele chegou a ser preso. Sim, foi preso. Não. Ele fez questão de mostrar as... Ah, não, pela questão da pedofilia, você tá falando, né? Prisão preventiva. É. Não, eu tô falando que teve uma outra polêmica dele em 2002 que não foi. Ah, outra? É, outra, que foi aquela que ele balançou o filho dele, né? Puta, cara. Mas o filho é dele, cara. Se ele quiser balançar, tirar... Tá. O teu conceito de loucura tá indo pro... Foi vinagre mesmo. Mas o negócio é que ele foi preso aí, Tim Blue, não foi nem por causa de pedofilia, não. Ah, não foi? Não. Foi aquela cena que ele pegou o neném e segurou do lado de fora da janela. Não, ele não foi preso por causa disso, não. Ele foi preso pela questão da pedofilia, assim, é o segundo caso. Eu acho que foi por causa disso. Não, né? Tá, tu tá enganado. Oi, não, então eu fico com você, então. O Eduardo já fugindo das discussões infinitas aí. Eu tenho que me policiar. Muito bem, Edu, muito bem, estou orgulhoso. Beleza. Eduardo, eu tô olhando aqui a questão dele ter sido preso ou não, o motivo ou qual, né? Uhum. Tá aqui, ó, inclusive tá a foto dele na delegacia, né, de quando ele foi preso, lá, batendo uma foto dele, né? Uhum. Diz assim abaixo da fotografia: acusado de abuso sexual de um menino, Jackson foi preso em 2013 e solto após pagar fiança. Okay? Ok? Foi o segundo caso de acusação, né? Em fevereiro de 2013 ele foi, né, acusado novamente de pedofilia, porque ele, inclusive, ele admitiu que dividiu a cama, né, com o garoto, mas não disse que não houve relação sexual. Puta, acho que eu lembro desse caso aí, cara. E foi em Neverland, né? Foi na terra... Isso, exatamente, né? Então ele foi preso, sim, e ele saiu após pagar fiança. Foi o motivo, foi acusação de abuso sexual. Não, porque... E a questão do filho dele balançar o filho dele foi em 2002. 2002, isso mesmo. Final de 2002. Sei lá, cara. Eu acredito que foi o pai da criança aí que quis arrancar uma grana dele. Certeza, cara. Certeza. Óbvio. Certeza. O pai deixou, o filho ir pra Neverland e daí depois ficou chorando. Isso. O Fela. É, cara. Exatamente. Né, cara? É. E disso aí, cara, a vida do Michael só foi capengando. É, né? Isso ajudou ainda a prejudicar mais ainda o que já não vinha muito bem. É. Aí até que em 2008 ele teve que vender o rancho Neverland por problemas financeiros e tudo mais. Isso. O que ajudou ele a dar uma melhorada aí foi que estavam sendo comemorado o 25º ano de lançamento do Thriller. Então, saiu uma edição especial chamada Thriller 25th, que é, né, o Thriller 25º, que seria o de aniversário de 25 anos, tudo especial e tudo. Isso, Que ano foi isso, Eduardo? 2008. Só que antes, um detalhe importante, em 2005, né, antes, ele foi julgado e absolvido de todas as acusações de abuso sexual. Aí, tá vendo? Então nada foi de fato comprovado. Nada foi comprovado. O chocolate que ele mais gosta é garoto e foda-se. Que pariu. Ele insiste, cara. Ele não, ele tá ali, cara. Firme. Tá? Né? Desculpa aí, pega pra você, tá bom? Isso aí. Aí, o Thriller 25º foi o álbum mais vendido na semana de estreia. Na semana, ele passou de 166 mil exemplares vendidos, né? Que é, tipo assim, numa época onde a pirataria já reinava absoluta. Nossa, pirataria nessa época? Nossa, já era... Nossa. Pirataria é coisa do passado. É, já era mesmo. This is it, here I stand. I'm the light of the world, I feel grand. This love I can feel, and I know, yes, for sure, it is real. Vamos chegando aqui na última parte do nosso cast, que é quando a gente dá adeus, né? Adeus aí ao nosso querido rei do pop, de uma maneira trágica aí, né? Então, infelizmente, no ano de 2009, o nosso querido Michael Jackson aí veio a falecer, e eu vou pedir aí ao Eduardo, que quase não falou aí durante o cast, né? Dar oportunidade pra ele falar um pouco, né, ô Spider? Só pra complementar, né? Participar, valorizar, né? As pessoas que vêm pro cast, né? Valorizar. Acho justo. Exatamente. Acho bem justo. É isso aí. Então concorda comigo, sim, né, Spider? Então tá. Então eu Spider, concordei com o que importa. Eduardo, eu quero que tu relate pra gente como foi, né, essa questão aí do triste falecimento aí do nosso querido Michael Jackson. Aí, o que que foi? Foi uma intoxicação alimentar de tanto comer chocolate garoto? O que que foi? Meu Deus, cara. Desculpa aí, sai. Então, o Michael tava se preparando aí pra uma série de 50 shows que ele ia fazer, tava sendo chamado de This Is It. Eram os últimos, né, ele falou, né? Eram os últimos, era o encerramento da carreira dele. Tá bom. Tá bom. Não esqueçam, aí, pessoal, o próximo MachineCast é o último, né, o Spice? É o último. Aí, o que que acontece? No meio de preparativo lá, de tantos ensaios, de elaboração de coreografia, preparação pra turnê e coisa e tal, no dia 25 de junho de 2009, o Michael foi... Né, foi notificado lá que o Michael sofreu uma parada cardíaca na casa dele, em Home Hills, em Los Angeles. O serviço de emergência médica que foi lá pra atender ele e tudo, levou ele até o Ronald Reagan Medical Center, lá, que é do hospital da Universidade da Califórnia. E ele tava em coma profundo, não resistiu, e veio a falecer. Muito aí se indaga sobre o motivo, o que que foi tudo. É, oficialmente, a morte foi atribuída a uma overdose de fármaco que ele estava tomando lá, uma overdose de remédio, né, que ele estava tomando lá, que tinha para poder dormir e tudo, que eram administrados pelo médico pessoal dele, que era o Dr. Conrad Murray. É, o último remédio que ele foi administrado lá, comprovado no exame, foi o Propofol. É, e 10 minutos mais tarde, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Isso. E ele era, digamos assim, podemos dizer que ele era dependente, né, desses medicamentos, né? Uhum. Por causa... a gente não comentou de propósito, porque isso faz parte do nosso truque aqui pra enganar vocês. Pra vocês acharem que a gente esqueceu, mas a gente não esqueceu. Uma estratégia aí premeditada. Isso, premeditada, bolada por mim aí, que sou cabeça. Que ele começou com essa paranoia, digamos assim, de remédios pra dor, por causa de uma queimadura que ele sofreu em 1985. Num comercial da Pepsi, né? Era um clipe num comercial da Pepsi que ele começou a pegar fogo no cabelo dele e ele sofreu queimaduras de terceiro grau no couro cabeludo. E isso é quem sofre com queimaduras aí, né? Por algum motivo teve queimaduras, sabe o quanto é dolorido, né? Esse ferimento. Então ele sofreu muito com isso. Então ele tinha muitas dores fortes, pra não conseguia dormir, enfim, não conseguia nada. Tanto que ele desapareceu durante 2 anos aí, né? Por causa desse ferimento. E isso atormentou ele pelo resto da vida, né, Edu? Atormentou, cara. Ele fez alguns implantes e tudo na área e tudo, mas ele constantemente sentia dores, cara. Yeah. Dores muito fortes. É. Eu suponho eu que depois de um tempo passou a ser psicológico, né? É, pode ser, né? Bem possível. É, então, cara, mas o Michael não se resume aí a música, né, cara? As músicas aí, ao cenário musical. A gente tem, igual o Tim Blue comentou aí, o comercial da Pep. O Michael chegou a fazer vários comerciais pra vários tipos de produtos diferentes. Um deles, da Pepsi, inclusive, fez mais de uma vez o comercial. Sim. É, e o Michael também já apareceu em games. A gente já citou aí o Moonwalker. Mas ele também apareceu depois em uma versão meio Just Dance, meio rock, Guitar Hero, que é o Michael Jackson The Experience, que tinha pra todos os consoles, nos consoles de geração mais nova, e o Xbox One e tal, 360, eu não sei se pro One saiu, não, acho que 360 eu sei. É, você pode cantar, dançar e fazer as coisas igual o Michael, tem, né, você só cantar, só dançar, cantar e dançar, é muito legal. É, uma outra curiosidade aí, num desses comerciais aí do Michael, ele fez um comercial da Pepsi ainda quando o nosso querido Afonso Ribeiro aí, que interpretou o Carlton Banks no Maluco do Pedaço, era garotinho ainda, né, cara? E ele já dançava Moonwalker com o Michael Jackson. Sim, cara. É verdade. É. O clipe é com o Carlton Banks. Isso. O comercial com o Carlton Banks, bem lembrado. Alguém tem mais alguma curiosidade aí? Cara, a hora das curiosidades. Depois do álbum We Are The World, ele acabou adquirindo a Northern Songs. É uma empresa lá do ramo fonográfico, né? E essa empresa detinha direitos das canções dos Beatles, do Elvis Presley. Olha aí. Isso aí acabou meio que deixando o Paul McCartney chateado e desfez a amizade dos dois. Olha só que merda. É, uma besteira, cara. Eles eram muito amigos, inclusive o Michael gravou... porque eu me lembro que tem duas músicas que o Michael gravou com o Paul McCartney. Saiu o clipe e tudo. Uma delas se chama Say Say Say e a outra é The Girl's Mine. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. São duas músicas até conhecidas, assim, deles. Eles eram muito amigos e tal, e depois desse episódio aí, o Paul ficou chateado e desfez a amizade com ele. Pô. Não sei se tem alguma coisa de bastidores aí, mas aparentemente é um motivo besta, né, cara? Pois, pena, né, cara? Enfim, mais alguém? Tem uma outra curiosidade. Uma outra curiosidade é, em 1986... Bem na época que vocês estavam comentando do acidente dele aí, um pouquinho depois talvez, ele lançou um filme chamado Captain EO. Esse filme foi produzido junto ali com o George Lucas e o Francis Ford Coppola. Foi um filme produzido em 3D, isso lá em 86, hein, cara? Bancado pela Disney e, inclusive, durante muitos anos, foi uma atração de um dos parques da Disney, o Epcot. Aquele parque que tem uma bola de golfe gigante, né? Todo mundo lembra desse parque, assim, de... Sabe qual parque que é? O Epcot, que tem uma bola gigante lá de golfe. O Epcot. O Epcot, é. Ok. A gente tem uns que falam Epcot, outros falam Epcot, enfim. Mas tem uma atração... Aí picou e tá bom. Tem uma atração lá chamada Captain EO. E ainda tem, cara. Ainda tem até hoje. Que a Disney... não me lembro em que ano ela cancelou o atrativo, tirou. Mas em 2009, olha aí. Ela resgatou aquela atração e resgatou ela e deixou lá pro pessoal revisitar, né? É um filminho em 3D. Ele é datado. Eu tive nesse parque em 2012 e eu fui nessa atração aqui. Eu me lembro. É um filminho bem datado, assim, pro nosso padrão, assim, de hoje, né, cara? Filme datado, efeito datado e tal. Mas é bem legal, cara. É uma outra curiosidade. Essa atração existe na Disney até hoje. Mas uma coisinha que me chamou atenção durante o teu relato, isso, Zupão, tu falou sobre o filme 3D na década de 86, em 86, uma coisa assim, tu falou, veja só, em 1986, eu não entendi, por causa do filme 3D, tu diz isso? É, pela gravação do filme 3D. Por ter 3D em 1986? É. Não, 3D é bem mais antigo, cara, os mais clássicos é de 1950, mas o 3D vem sendo exibido desde 1915. 3D com óculos e tudo, sim, cara? Com óculos e coisa e tal, assim, como aquele colorido de 1950 já tinha filmes em 3D. Não, eu não sabia disso, cara. Mas em outros tipos de 3D, de certa forma, eles já vinham sendo exibidos desde 1915. Então, isso eu não sabia, cara. Uma vez eu falei que o filme era 1950 pra alguém, a pessoa me chamou de louco. Mas é, só pesquisar aí que acho. Mas enfim, só um off aí. Spider, tem alguma curiosidade aí? Spider ia falar? Não, sem curiosidades. Ah, o Spider tá. A única curiosidade dele é a temperatura que o travesseiro dele tá. Oi. Cara, eu tenho que fazer tanta coisa antes de dormir ainda, cara, que só de pensar me deu preguiça já. Eu não sei se o Edu acabou comentando, mas tem o filme documentário, né, do This Is It, que passou no cinema uns anos atrás aí. Sim. Se eu não me engano, acho que tem no Netflix, cara. É muito bom, cara. É muito legal. Eu vi no cinema e, cara, a galera saía com o olho marejado, velho. This Is It, que nada mais é que os bastidores, né? Sim, da última turnê dele que ele ia fazer. Não, da última turnê não. Dos preparativos, dos ensaios para a última turnê. É isso aí. É isso mesmo. Isso. O Michael era tão fã de quadrinhos que ele tentou e muito comprar a Marvel. Ah, eu fiquei sabendo disso. Estúdio do Homem-Aranha, a produtora do Homem-Aranha e tal, a casa dos quadrinhos dos X-Men, Homem-Aranha, Capitão América e tal. E ele quase conseguiu, cara. Ele quase conseguiu. Ele queria porque queria comprar a Marvel e ele ficou 3 anos tentando fazer isso. Ele queria comprar a Marvel pra lançar um filme do Homem-Aranha e ele sendo o Peter Parker. Eita, porra. Meu Deus do céu. Bom, só não foi possível por causa da Sony, que a Sony não permitiu que ele desse o catálogo dos Beatles que ele tinha comprado, que gerou atrito e tal, como garantia pela compra da Marvel. Olha, a Sony não barrou, aí não rolou o acordo e acabou que a Marvel não foi comprada pelo Michael. Olha aí. Bom, pessoal, aí pelo visto terminamos, né? Pelo menos o que a gente achava mais relevante aí falar do nosso querido rei do pop aí, né? Então vamos para as considerações finais aí junto com as despedidas. Spider! Bom, acho que falamos bastante coisa, bem mais do que eu tava esperando, inclusive, pra ser sincero. Acho que o pessoal vai gostar, porque Michael Jackson sempre é um tema bacana. Tem várias músicas aí que o pessoal com certeza vai gostar e vai relembrar, porque algumas são bem antigas. E é isso aí, muito, muito bacana o tema aí, valeu, pessoal. Certo, Spide. Zupão! Bom, galera, foi bem bacana comentar aí sobre o ídolo do pop. O Michael foi, é e sempre vai ser o rei do pop, um cara mega influente. E com certeza, cara, pelo menos pra mim, com certeza ele tá vivo, tá num canto bem remoto aí das Arábias lá. E vivendo finalmente, né? Que o cara não tinha vida, né, cara? Mas tá aí todo o legado dele. As músicas são legais de escutar até hoje, mesmo as mais antigas. E é isso, cara. Beat It é a melhor música dele, pronto, falei. Aquele solo de guitarra do Ed Van Halen é foda. E é isso aí, galera. Eu falei, tá falido, mano. Ai, ai, ai, ok, ok. Eduardo! É aquela coisa, né, cara? Mantendo a honra do ditado. Quem é rei nunca perde a majestade. E o Michael vai ser o eterno rei do pop sempre. Um dos artistas mais completos. Cara, deixou um legado incrível pra cultura mundial. E é isso aí, cara. Quem não conhece, deve conhecer. Tá perdendo muito tempo se não conhece. Assistam o documentário This Is It, cara, pra ver, pra você ver nos bastidores ali como que o cara era, cara. Ele era extremamente perfeccionista e ele tinha muito carinho com as pessoas, ele era uma pessoa muito amorosa assim, cara, sabe? Ele era um Silvio Santos da música. Puta, cara, em que sentido o Silvio Santos assim, cara? Carinhoso com os Ah, tá bom, entendi, tá bom, legal, pode se encaixar no exemplo aí. Esse documentário mostra o carinho com que ele tinha com o que ele fazia, o amor que ele tinha nas coisas que ele fazia, no tratamento com o pessoal. É muito legal, cara. É muito bacana o documentário. Assistam, vale muito a pena. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um cast nostálgico. Eu gostaria de agradecer. Zupão já foi? Já fui, Edu. Caraca, Edu. Cara, eu vi você falando do Spider pra mim. Não, Zupão já foi. Spider, o Zupão já foi? Já foi. Já foi, Zupão? 3-1. Já falei, já fui. Ah, já então fui. Ganhamos, Eduardo. Então o Zupão não vai precisar falar. Me resumo a minha ignorância. Na votação, Edu, lembra? Votação. Não vou ficar, não, discutindo, então, não vou ficar discutindo aqui se o Zupão falou ou não. Não, cara, o Zupão tá falado, tá falado. Falei, tá falido, velho. É, ué. Ai, ai. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um cast nostálgico aí. Eu queria agradecer aos meus queridos colegas que compareceram a mais essa gravação. O que eu queria dizer sobre o nosso querido Michael aí, que foi, né, um cantor, dançarino, bailarino, enfim, tudo aí. Um grande apreciador de chocolates garotos aí meu também. Deus. Cara, continua até. Off-topic vai ser só isso. Enfim, fica aí o nosso agradecimento por todo o conteúdo que ele nos cedeu durante esses 50 anos de vida aí. Os desenhos, os filmes, as músicas, os clipes, as polêmicas, né, que também movimentaram tudo. E espero que vocês comentem e nos deixem os seus comentários aí, mandem e-mail que se a gente falou alguma coisa errada, que provavelmente Eduardo falou muita merda aí. Ah, deu pra ter falado mesmo, cara. Me corrijam. Corrijam-nos. Caraca, eu aprendi com o Eduardo, não esquece. É só isso que eu vi. Olha aí. Eu aprendi a ficar calado, né? Você aprendeu a ficar calado, mas você não aprendeu a fazer piada boa, né, velho? Só piada ruim, né, cara? Desculpa aí. Termina o cast aí, eu tô saindo. Tchau, pessoal. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Aquela depressão, né? Aquela depressão. Será? Que já vem se instalando já com a pergunta. Será que vai ter algum off-top nesse cast, gente? Cara, o off-top vai ser só as piadas ruins do Team Blue, velho. Dá pra fazer um cast final do ano só com as piadas ruins do Team Blue. Só com as piadas ruins, cara. Desculpa aí, saindo aqui. Tchau. Chorou, parou. Chora na cama que é lugar quente. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. E não esqueçam, né, que o próximo podcast é o último, hein? O próximo episódio é o último que vai ter, hein? Tchau. Não vamos mais falar mais nada aqui. Esse é o próximo é o último. Tchau, galera. This is it, here I stand. I'm the light of the world, I feel grand. This love I can feel, and I know just for sure it is real. And it feels as though I've seen your face a thousand times, and you said you really. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários. Eu sou o Tim Blue e aqui comigo, Spider! O sonolento Spider, mas mas estamos aí. Olha aí, não vai cair das paredes, hein? É, eu tô sonolento, acabei de vir no churrasco, tô aqui. Olha só, além do sonolento com a barriga cheia ainda. Pois é. Mas, Spider, nós ficamos marcados aí no último episódio sobre as séries aí. Não tivemos nem um e-mail, cara, nem um comentário. Dá pra acreditar? Pois é, cara. O que me faz perguntar, será que esse pessoal realmente não se interessa por séries antigas? Ou a gente falou de muito, muito antiga, né? Ou é ruim. Ou é ruim, não sei, né? Mas o pessoal pode dizer, né? Que é ruim e tal. É, pois é, mas eu acredito que ruim também merece mensagem, comentário, e-mail. Pois é. O cara reclama, tipo, né? Mas... tipo lixo. Sabe aqueles comentários do YouTube? Lixo. Essas coisas. Nem isso. Nem isso, cara. Nem lixo a gente ganhou. Olha aí. Pois. Mas então, triste. Vamos ler aqui, então, começar pelos e-mails. A gente recebeu um e-mail aí, né, Spider? Boa, recebemos um e-mail do nosso amigo lá, Anderson Costa. Olha aí, referente ao... referente ao Michael Jackson, cara. Aí, episódio 45. Cast Michael Jackson, parte 1, diga-se de passagem. Olha aí. Parte Black, né? Isso. Beleza, vou ler aqui então. Bom, salve galera, esse vai ser o e-mail do lado Black. Muito boa escolha em falar em uma figura icônica como Michael Jackson. Zupão, haha, Zupão, grande conhecedor dos programas da Band da madrugada. Quem não conhece o programa A Noite é uma Criança? Era aquele programa que passava antes de começar o Cine Band Privé. Olha aí, é, isso aí, Manoel, eu assistia. Pois é, e atualmente esse programa passa hoje no SBT, né? Passa no SBT, mas não sei se é o mesmo programa. Ah, eu acho que é o mesmo nome, aliás. É, o mesmo nome não é, mas é o mesmo formato, né? Isso, é, todos são. Bom, ele segue aqui. E, cara, eu tinha ouvido falar que o Roberto Carlos tinha perdido a perna em um acidente de construção da Arca de Noé. Rumor. Tá bom. Porra, pouco velho, né? Pouco. Quem nunca assistiu o desenho do Jackson 5? Cara, uma galera não assistiu, infelizmente. É. É. O que é uma pena, né? Pior, quem nasceu nos anos 90 já não pegou mais. Já não pegou, não passava mais. É. E, galera, acho que faltou um combo breaker no Edu, porque se eu não estiver enganado, o prêmio de efeitos visuais foi pra transformação do Michael em lobisomem, não em zumbi. Confirme, por favor. Pois olha... como é que é? Não entendi qual é que é a... É, diz que o Michael Jackson ganhou um prêmio de efeitos visuais aqui, o Edu... Isso. E o Edu falou que foi pra lobisomem. Não, o Edu falou que... que era pra zumbi. Que era pra zumbi, mas foi pra lobisomem, tá correto antes. É, então eu imaginei mesmo que a transformação do lobisomem era bem massa. É isso aí. Isso é que é legal, ó. Os ouvintes mandando um common break aí. É, cara. Participando e corrigindo os burros aí, né, cara? Isso aí. Sobre a minha música favorita do Michael Jackson é Billie Jean. Assim como o meu clipe favorito é o Smooth Criminal. Mas tantos clipes do Michael são bons. Todos os clipes do Michael são bons. Thriller Black or White. E se o clipe não é tão bem produzido, a música faz com que seja um excelente clipe, com certeza. É, realmente, cara. Uma coisa combina com a outra, né? Ah, isso mesmo. Esse passinho em 45 graus do Smooth Criminal foi inspirado em um bêbado que molhava pela rua, mas nunca caía. Humores. E quem nunca viu ainda não zerou a vida. Ô, eu vivia com um desse dentro de casa. Pô, e os caras que tentavam fazer e cair um, né? Naquela época não tinha YouTube, né, cara? Mas eu garanto que tinha vários que tentavam fazer e cair um, cara. Ia ter muito vídeo engraçado hoje em dia. É. Enfim. Reação ao saber que a trilha sonora do Sonic foi composta por Michael Jackson em anexo. Aí ele manda uma imagem aqui. Tu viu a imagem aí? Não, eu não vi, não abriu aqui. Não abriu? Ah, que pena. É um carinha explodindo a cabeça. Só por curiosidade, onde encontro as trilhas para escutar? Putz, cara, eu não posso dizer, cara, mas não é difícil. Cara, assim, ó, escreve lá no Torrentão do Mal lá, Michael Jackson. É, na pior das hipóteses, no YouTube você vai achar uma lista completa. Ele acha que eu tirei a trilha sonora pra esse vídeo. Então, é fácil, cara. Entra lá no YouTube, eu entro no Torrentão do Mal lá do Neilson. Isso aí. E é fácil de achar. Depois do para escutar é... galera, estou ansioso pelo lado White. Pois olha, até eu tô ansioso, Anderson. Aí ele manda o PS1 aqui na sequência, né? O senhor A não gosta de Michael Jackson porque não gosta de música nova. 1970 foi a época que ele entrou na velhice e ficou ranzinza. O senhor A aí também tava lá ajudando a botar a perna do Michael, do Roberto Carlos no lugar. É verdade, cara, é verdade. Aí ele manda um PS2 aqui. É, quer, olha aí, Timblum, um comentário sobre o cast de séries antigas, olha hein? Olha só. Cast sobre séries antigas não tinha nada pra comentar. Até perguntei para o meu avô de 84 anos pra ver se ele conhecia. Mas ele disse que lembra vagamente do avô dele assistindo. Caraca, hein? Isso é velho pacas, hein? Caralho, velho. É, cara, mas o nosso intuito aí foi... É, aí ele mandou um atenciosamento aqui, Anderson Silva Costa, lá que é... Até onde eu lembro, é um participante ativo do Telegram lá. Então, sempre tá comentando aí com a gente. Sempre. Mais ativo do... Só perde pra ti, né, o Spike? Ah, sim, sim. É, mas também, né? Então tá, muito obrigado aí, o Anderson Costa, que tá sempre... Pô, obrigado mesmo, porque esse e-mail foi muito bacana, cara. Além de trazer informações bacanas aí, você já emendou um comentário do cast sobre séries antigas, que a gente tava se queixando aqui, e fez um combo breaker aí muito bem, né, aplicado. Isso, muito bem. Obrigado mesmo, cara. Então, Spider, esse foi o único e-mail. Vamos passar aí aos comentários do post. Certo. O primeiro aqui do nosso querido Carlos Nani, aí, que também é ativo lá no grupo. Olha aí. Diz ele o seguinte: muito bom. Ouvi aqui no trabalho e me segurando para não dançar. Eu não sei como explicar isso para todo mundo. Eu não sei como explicar isso para todo mundo aqui. Risos. Eu sei. Loucura. Loucura. Eu sei, cara. Mando link para todos eles que com certeza eles iam se auto explicar. Isso faz um ataque de oportunidade. Exatamente. Ansioso e tomando muito Rivotril esperando o lado White. Um abraço. É isso aí. Muito bem. Valeu, Carlos. Bom, temos aqui um outro e-mail, outro comentário que é do William Floyd. Isso. Então, tá aqui. Porra, man, que cast foda. Eu era bem metaleiro truzão na adolescência e não podia admitir muito que gostava do cara. Olha aí, ó. Olha aí. Aquilo que a gente comentou, né? Do preconceito que algumas pessoas tinham. Mas mesmo com todos os problemas que o rodearam, não anulam em nada a genialidade em todas as mídias que o Michael Jackson se envolveu. Esperando a parte 2, abraço. Observação: ainda não te perdoo, Tim Blue, por ter me eliminado do torneio Hearthstone do ACC. Do ACC. Então tá, William Floyd aí, que é do Ultra Combo Cast. Aí, abraço. É, eliminei, fazer o quê? Não ia deixar ele ganhar de mim, né? Cara, é um torneio, né? Alguém tem que ganhar, certo? Torneio é pra isso. Então, é isso aí. Felizmente ou infelizmente. É. Aí tem um breve comentário do nosso querido Michele Italo aí. Tirando a parte que o Team Blue tá com síndrome da Praça é Nossa, o cast tá massa. E é verdade, hein, Michele? É verdade. O Team Blue tava inspirado nesse dia. E ele não viu tudo ainda, hein? É verdade. Tem lado 2 aí, lado White. Isso. Bom, aí a gente segue aqui com um comentário do nosso sempre participativo e querido Darley Santos, cara. Isso, mas hoje ele só fez um quebra-mola. Como é que é o nome disso aí nos outros países? Não sei, aqui é quebra-mola. Aqui é onde o carro passa devagarinho. Como é que é o nome? É lombada. Lombada. E o Darley Santos fez aí um comentário, né, lombadinho aí, bem pequenininho. Um meio fio. Meio fio, pô. Vamos lá. Cast legal, personalidade marcante e controversa essa do Michael Jackson. Uma dessas personalidades que ajudaram a moldar nossa cultura. Também passei por um período de descoberta musical de adolescente roqueiro, olha aí mais um, que não admitia flertar com os outros gêneros e subgêneros musicais diferentes. Uma fase em que você fica bem incutido, olha só, só com um tipo de música. Mas a figura do Michael Jackson sempre parou ali, sem eu saber que isso ocorria por sua importância para a música, sua influência. Engraçado que quando somos crianças não temos preconceito assim, e escutamos livremente qualquer tipo de música. E lembro bastante da música I'll Be There tocando. É, cara. É isso aí, mas pense só, Darley. Na época a gente tinha música boa, e hoje que a criançada ouve música ruim a roda, o que vai ser? Referências essas criaturas terão daqui pra frente. Pois é, fazer o quê? É a vida, é assim que segue, né? Valeu, Darley, obrigado do comentário aí, inclusive comentário lombada meio fio, hein? Obrigado, obrigado aí, lombada meio fio. Pois é, espalhei, esses aí foram os e-mails e os comentários desse episódio, né? 45 e 44 aí dos últimos casts, né? E semana que vem, né, o Spider, é o próximo Cast of Tretas, né? Porque agora tá assim, é 3 episódios do Machine e Cast of Tretas. Pois é, é muita treta por cast, então. E eu tô pra dizer pra vocês que o FreeCast vem aí com o primeiro episódio oficial, né? Teve o piloto, e aí agora vem o 01 aí. Que vai ser viajante, hein? Vai. Vai ser massa. Vai ser, isso vai ser bom. Vai ser pra reflexão. Isso, isso. E aí, Spider, o que tu tá achando do Cast of Tretas? Cara, eu tô achando legal, eu acho que, né, enfim, teve lá, participei do piloto lá e tudo mais, foi bacana. É, teve perguntas bastante difíceis, obviamente, mas... Sabe que vai voltar, né? Moles. É, eu sei que vai voltar e tudo mais. Mas eu gostei, eu acho que o formato foi bom. Não, a Cristiana... que tu vai voltar, né? Isso eu não tô sabendo. Tá sabendo? É, vai ter revanche. Vai ter revanche, mas eu vou lá, cara. O meu negócio é participar. Ganhar ou perder é só um detalhe. Olha aí, será que os ouvintes vão conseguir adivinhar quem é que vai participar do próximo? Ah, eu acho que não, hein? Mas era bom fazer um... Talvez um engraçaquete relâmpago aí, talvez um Telegram. Será? Não, talvez. Mas sexta-feira tem spoiler. Ah, então eles já vão pegar fácil. Já vão saber, né? Já vão fazer. Mas é isso, né? Espero que a minha torcida continue, porque da última vez eu não pude honrar muito com ela, né? Foi a Maria, eu agradeço aí de coração, né? Pois é. Mas enfim, Faz parte. Mas vamos tentando, nós estamos aí, como eu disse lá na minha primeira participação, estamos na luta e na labuta pra não virar um filho da mãe. Opa. Da manhã, exatamente. Bom, Spider, eu acho que a gente já pode dar início aqui às inscrições aí para participar do Cast 50 especial aí. Que no Cast 50 a gente vai fazer uma gravação especial com os ouvintes. Os ouvintes aí vão poder conversar com a gente alguns minutos aí. Não muitos, para caber todo mundo, né? Se for um número razoável de ouvintes. Sim. Pra comemorar aí esse número aí, 50, né? Que é um número bem expressivo de episódios. Eu achei que ia parar no 3, né? Que a gente foi até o 3. A gente parou, vê, né? Aquele ato com 3, já estamos no 50. Você vê, né? Piscamos, já passou 50 já, né, cara? 50, cara, porra. Fora os betas, fora as outras edições paralelas. É, fora também. Essas edições aí, são mais de 50, mas pois o podcast mesmo tá chegando no 50 aí. Pois é, né? E vai ser bem bacana. Aposto que a galera vai querer muito participar, hein? É isso aí. Então, pra quem quiser participar do especial do Machine Cast 50, tem que, né, deixa eu ver quando é que vai ser essa gravação. Peraí, deixa eu procurar aqui. Gravação do Machine Cast número 50 vai ser dia 26 desse mês, ó, aí, ô Spider. Pô, tá aí, ó, daqui a 11 dias. Tá chegando, hein? Então, pra quem quiser participar, tem que mandar um e-mail para o Machine Cast, contato@machinecast.com.br com o seu Skype, né? E estar à disposição a partir das 20 horas do dia 26. É, e por favor, testem seu áudio, né? Isso é importante, né? É, mas... tem uns que falam de celular, enfim. Não tem... Enfim, né? Som não tendo, não estando ruim, dá pra participar. Não estando dentro de um poço, tá bom. Tá bom. Então não esqueçam, mandem ou e-mail, ou pra quem for do grupo do Telegram, ou quem for do grupo lá do Facebook, lá, pode deixar o seu Skype lá que a gente adiciona e esteja à disposição dia 26, a partir das 20 horas da noite, que a gente vai ligar. E a gente vai conversar e trocar umas ideias, pode perguntar alguma coisa, a gente vai perguntar alguma coisa, enfim. Certo? Eu acho que é isso aí, Spider. Qualquer novidade a gente avisa nos próximos aí, que ainda tem mais um ou dois episódios até o dia da gravação, se não me engano. Tem mais um. Boa. Enquanto isso, nós vamos divulgando, né? Inclusive lá no Alvanista, nos grupos e tudo mais. Exato. E é isso. Deixa de divulgar lá no Telegram, tu viu, Spider? Ah, pode deixar. Estarei por lá. Conto com a minha presença contínua. Ok. Então tá, pessoal. Tchau. Até a próxima. Falou.